você fez. O ano termina e nasce outra vez. Fala galera, estamos aqui começando o quarto Pirados Cast. Eu sou o João Oliveira, tem aqui comigo Diogo Coimbra. Jingle bell, acabou o papel. Tenho também Mitzley Gomes. Fala aí, galera. E o convidado super especial aqui, Romulo Stoller, pela primeira vez no nosso cast. Yo. Cara tímido. Hoje, nosso programa tá super especial, vamos falar sobre o Natal, né, que tá chegando. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui já. Gente, vocês acham que o Natal agora é só dinheiro, virou um comércio agora, assim, no Natal, um super comércio? Na sua maior importância, né? É. Vou dizer que no 80% sim, mas pra cada pessoa ainda é especial, né? É, eu também acho, cara. Natal é sempre especial. É. Muitas famílias ainda levam um sentimento antigo, né? De tradição, tradicional, de ceiar, essas outras coisas que são muito importantes. Mas o dinheiro mesmo hoje em dia é o que vale Natal. Diz isso pelo Roma, a família dele já sempre se une, né? Faz um... Geralmente final de ano, o pessoal sempre se reúne lá em casa. É uma época importante, mas não deixa de ter, claro, só espera por um presente, aquele dinheiro que você tá esperando, que você tem que ganhar. A perguntinha rápida aqui, quem se veste Papai Noel? Eu não tenho parte física pra isso. Eu sei quem se veste. Eu não tenho parte física pra isso. Romulo, vai falar não. Isso aí, quem? Quem? Você mesmo, mano. Eu? Ah. Isso aí já é uma coisa que acontece há um tempo já, eu devo ter uns 10 anos que eu faço isso. Mas é agora, assim, antigamente era só de brincadeira. Eu pegava os presentes, entregava, mas aí acabou quase virando uma tradição na minha família. Todo Natal eu tenho que vestir. Minha mãe até esse ano fez uma roupa nova, cheia de coisa. Eu vou morrer de calor com aquele bando de espuma. Ela já fez uma roupa de espuma pra eu ficar gordo e coisa e tal. Agora tá ficando sério. Mas é porque também agora o meu primo teve filhos, né? Então aí ele viu pela primeira vez, há uns 2 anos atrás, ele ficou com medo, foi muito legal. Ficou, só que era muito engraçado, que tinha um misto de medo e vontade de pegar o presente. Ele ficava nem voltando, pegar o presente e sair correndo. Aí agora ele já tá começando a acostumar, já pergunta como é que tá Papai Noel, e esse ano vai ter de novo. Mas é uma coisa muito legal. Guarda o meu avatar. Que o seu Papai Noel? Esquisito é esse. Mas essa é a importância do Natal, né? Pra cada pessoa, pra cada família, tem uma sua importância, né? As pessoas se unem, às vezes só se unem uma vez por ano, talvez, né? 2, 3 vezes, aniversários. E pô, nem que seja só mais uma data pra reunir a família, já é uma parada legal, né? Eu acho que sim, né, cara? Porque além dessa coisa do dinheiro e tal, algumas pessoas, tipo, mesmo que não sejam todas as pessoas da mesma família, elas às vezes deixam... não se importam tanto com o presente, mas se importam com a presença dos seus familiares e tal, todo mundo reunido. Eu acho que pra algumas pessoas isso vale mais que muito dinheiro, cara. Diversão, né? É o simples fato de você ter sua família reunida, que é aquela coisa que não acontece por muitas vezes ao ano, entendeu? Aí você chega no Natal, você tem todo mundo reunido, comendo, conversando numa boa, sem brigar, entendeu? Parece que moram distante, né? E reacende, né, aquele amor, aquele elo da família. É, aquela coisa... Só o Natal mesmo pra fazer isso. Só o Natal. E o Natal hoje em dia é caracterizado por quê? O que que simboliza o Natal? O que é o Natal? Ele geralmente é pra comemorar o nascimento de Cristo, né? O Natal é uma festa cristã, né? É. Todo mundo é uma festa cristã, vocês acham, sim, né? Sim, claro. Concorda, Rolando? Sim. Nascimento de Cristo, né? Só que aí que tá o problema. Eu sabia que o Natal, na verdade, em dia 25 não é o nascimento de Cristo, cara. Os pesquisadores já disseram que não é dia 25. Não sabe, ele não sabe estabelecer uma data, vai ter certeza que não é dia 25. E antigamente, em 326, mais ou menos, depois de Cristo, no Império Romano, eles festejavam o Natal em dia 7 de janeiro. E você sabe por que eles mudaram dia 25? Talvez isso, né? Se tivesse 13º naquela época. Você vê, né, cara? Os caras já pensavam antigamente na economia. Porque dia 25 não é solstício de inverno? É. Não é? Solstício de inverno? É. Não sei. Não sabe, ninguém sabe. Então, no dia 25, naquela época, na verdade, existiam várias festas pagãs que festejavam. Tem um tapa na minha cara agora. Uma festa festeja, lógico, né? Tinha várias festas, ó. Tinha os solstícios de inverno, que os pagãos já festejavam. Tinha o dia 25, na verdade, é o aniversário de Mitra, é o nascimento de Mitra, que é um deus persa. Por isso que muita gente fala que dia 25 é o nascimento de Jesus Cristo. Eu vou explicar depois. Também tem uma festa para o Saturno, que é um deus romano também, né? Que é a Saturnália, que dá um grande período, que eles ficam festejando. Então, a igreja católica, a igreja cristã, pegou essas festas, juntou elas e criou o Natal ali, naquela data ali. Porque dia 7 também nem era o Natal mesmo, né? Já foram pegando. Aí eles pegaram pedaços dessas culturas e trouxeram para eles. Tanto que dia 25 virou o nascimento de Cristo. Por quê? Para dizer que Mitra era Cristo. Para eles influenciarem os pagões e dizerem para ele: não, essa festa que na verdade você está fazendo é uma festa para Deus, para Cristo, é uma festa cristã. E isso foi acabando de uma forma naturalmente, foi colocando na cabeça dessas pessoas que era uma festa cristã. Mitra, por exemplo, é de 1500 anos de Cristo, no Império Persa, e quando Alexandre o Grande fez a sua investida na Ásia, e ele foi conquistando isso, ele fez com que pegasse partes dessa cultura pro povo, foi jogando lá para a Europa. E quando o Império Romano do Oriente já estava bem forte, o Mitra, por exemplo, era muito influente no Império Romano. Isso que, por exemplo, o povo romano mesmo gostava muito de Mitra, tinha muita gente que gostava de Mitra. Era um medo e uma vontade de crescer mais ainda do cristianismo, da Igreja Católica, fazer com que Mitra, né, se tornasse o dia de Mitra, se tornasse o dia do nascimento de Cristo, fizesse a festa dele, a festa de Mitra, se tornasse Natal, e outras festas também se tornasse Natal. Acabou que foi um grande jogo E a igreja sempre tentando arranjar um jeito de influenciar as pessoas, né, cara? Eu não entendo isso. Pô, durante toda a história você vê coisas assim, relatos de que tentou influenciar as pessoas de algum jeito e essa eu não sabia, essa era mal pra mim. Ah, até na Bíblia, cara, só te cortar rapidinho, até na Bíblia, referências com Mitra, porque Mitra era o deus sol, deus da virtude, deus da justiça, de 1500 anos antes de Cristo, foram colocadas na Bíblia depois dizendo que era Cristo, entendeu? Pra dar mais esse enfoque ainda. Ah, mas eu tô. Hoje não é a festa do sol, da justiça, sol da verdade, não sei o que lá. Aí ele é Jesus. É Jesus? Não era outro? Não é Jesus. Ah, tá, esqueci o nome, então é Jesus mesmo. Entendeu? Tinha muito isso que você ia falar neles. Aí eles deixaram Mitra de lado. É, eles foram, com isso, naturalmente, as pessoas foram esquecendo, foram trocando. Porque eles já começaram a fazer a mesma festa e colocou isso. Muita gente pensa que dia 25 é o nascimento de Cristo. Não, os especialistas dizem que não é. Ninguém vai ter certeza disso, né? É. Não tem certeza. Tem gente que não sabe o próprio nascimento quando você nasceu. Opa! Ai, nenhuma não sabe, cara. Nossa. Eu acho que é perto do Natal, né? Vou ficar falando, ganha um presente só, ganha um presente só. Pois é, e aí o Natal, na verdade, era uma festa pagã, que foi se tornando uma festa cristã com o tempo. E tem muita gente hoje que não é cristão que festeja Natal. E, por exemplo, testemunho de Jeová não festeja Natal por causa desse motivo. Eles falam que Cristo não nasceu dia 25, etc. E... entendeu? Aí eles comemoram em outro dia? Eu não sei se eles comemoram. Não comemora. Eu acho que eles não comemoram. Testemunho de Jeová não costuma comemorar quase nenhuma festa. Ele é aniversário, tipo, eles não dão parabéns, não fazem festa. Não sei porquê, mas eu conheço pessoas que são testemunhas de Jeová e eu não tô habituado àquilo, acho meio esquisito. Algumas outras igrejas cristãs também não comemoram, mas... Sério? Sério. Sabe algum nome? Não. Não. Mas tipo protestante, igreja evangélica, né? Deve ser. É, alguma coisa desse tipo também. Deve ser pelo mesmo motivo, né? Elas não comemoram por causa disso, porque o Natal foi mudado, né? E isso com várias coisas, né? O Natal foi mudando. Por exemplo, o Papai Noel é uma figura recente, vamos dizer assim, né? Começou com aquele santo, o Nicolau lá, né? Na verdade, existem boatos que o Papai Noel foi inspirado numa coisa grega. Eu não tenho certeza disso. Você viu que o Papai Noel, na verdade, ele teve uma origem grega de muito tempo atrás. Mas aí veio com o mais famoso, né? Que é o São Nicolau, né? Ele que influenciou muito o Papai Noel, né? O nosso Papai Noel de dia. O cara que tinha barbas longas, né? Não sei. Ele usava roupa de bispo, né? Ou ele sentava com crash de bispo. Porque ele, na verdade, ele dava dinheiro para as pessoas que necessitavam, né? Então era uma certa forma de presente, né? É. Sim. Ele dava esse presente, o pessoal foi mudando, chegou o Papai Noel de dia. Sempre tem aquelas mudanças, né, cara? Nunca. O cara dava dinheiro lá pras pessoas e hoje em dia o cara voa em ela já, caramba. Dá presente, né? O cara trechinho, vou pela entrada pela chaminé. Mas isso aí, o Papai Noel antigamente não ia fazer isso, né? Não, não, foi o Clement Clark Moore, professor de literatura grega lá em Nova York, um tempão, onde ele inventou a história de que o Papai Noel voava em Renas, que ele voava em Renópolis. Foi um homem que inventou. Foi um homem, ele é professor de literatura. Não foi uma coisa natural, não, né? Não, não, ele que botou essa ideia, que o Papai Noel voava em Renópolis, puxado por Renas. Ele também inventou a parada de que o Papai Noel descia pela chaminé, que até então ele não descia pela chaminé. Esse cara que Isso é uma coisa tão comum pra gente hoje, até diferente antigamente, né? É. Nada a ver, o Papai Noel não era vermelho. Né? Das renas? Não, é, foi o... Nem sei o nome das renas, cara. Sabe, Rom? Sei. Quais são os nomes das renas, tá? Rodolfo. Corredora. Rodolfo é quem? O Rudolf. É, Corredora, dançarina, empinadora, raposa, cometa, cupido, trovão e relâmpago. É, e também tem a história das renas, ela foi criada na Europa no início do século XIX. Aí ela veio. Então não foi o mesmo cara? Não, não foi o mesmo cara. Não, o cara que criou o desceu a chaminé. É, o cara ele criou o nome das renas. O nome das renas. Ele que fez que as renas voavam e tal, mas o antigamente elas eram pequenas. A ideia de ser puxado por renas, ele foi modificando. Mas o. E o Rudolf, você sabe por que o Rudolf é o principal lá das renas? Né? A renda principal, você sabe? Vocês sabem tudo. Tem a mínima ideia. Ele faz trabalhos para o Papai Noel. Não, porque ele... Ele é o maior. É porque, não sei se você já percebeu nos filmes de Natal que passam na TV, que ele tem um nariz de vermelho, entendeu? É, pode crer, tem um nariz tipo vermelho. Um farol, o único que tem um focinho vermelho. Funciona tipo um farol, entendeu? Para iluminar o céu quando o Papai Noel tá passando. Então quer dizer que o Bozo também não iluminava também, é de nariz vermelho. Aí eu já não sei, nessa parte da história eu me perdi. Mas é muito interessante, cara. Como é que um cara pode inventar uma parada dessa? Rena voava. O cara viaja muito fazendo um negócio desse e acaba dando certo, entendeu? De barato também que as pessoas mandam muito carta pro Papai Noel, né? Eu, por exemplo, já escrevi carta pro Papai Noel colocando correio. Eu também, não. Eu não colocava no correio, eu não, pedi cara. Pro meu eu entregava pra minha mãe. É, essa eu não falava que colocava no correio, só que ela não colocava, não. Ela vai ser comprava o presente pra comprava, você? Comprava. Tem um lance também que o Papai Noel diz que crianças mal educadas não ganham, né? Da carvão. Tem umas palavras. É, negócio da meia, né, cara? Negócio da meia, que você coloca a meia lá na árvore lá e coloca o presente. Ah, essa parada do os caras tinham um carro. De armar a árvore antes, isso tudo antes. Tem muito por influência do dia de São Nicolau, que é antes também, né? É 6, que é 6, eu acho que é 6 de dezembro. As pessoas começam a fazer as coisas antes. Já preparando pro Natal, né? Que, por exemplo, o Réveillon tem gente que faz tudo antes, né? Às vezes faz na hora, mas o Natal tem uma tradição de ter que fazer um bom tempo antes, tinha a casa iluminada e tal. E, pô, o cara que originou lá, o Papai Noel, o São Nicolau, ele era turco, né, cara? Ele vivia na Turquia. É, não tem a mínima ideia disso. Ele vivia na Turquia, ele era arcebispo e tal. Mas dizem que o Papai Noel mora na Lapônia, né? É, dizem. Não sei se eu vou ter na TV. Não sabia disso, não. É. Passou até o endereço dele pra você poder mandar as cartinhas pra ele lá. É, muitos países mandam carta pro Papai Noel de lá, sendo que o Brasil é um deles, né? E desde 2001 o Correio Brasileiro recolhe as cartas. E... Mas recolhe a carta e manda pra fora? Né? É. Não, carta também, recolhe pra fora. É, também tem uns que são feitos por pessoas, assim, voluntários, sabe? Que querem dar presentes. Crianças com necessidade, não tem condições, sabe? E é isso. Tipo, o garotinho vai lá e pede uma bola. Aí uma pessoa que tá disposta a dar uma bola, se veste de Papai Noel, vai lá. Mas aí se qualquer pessoa, ou, tipo, alguém correr. É, tem que fazer uma cadastrada, cadastro no correio, né? É, você deve ir lá, tipo, um voluntário mesmo, lá, eu quero ser Papai Noel aqui. Aí é o cara, então toma essa carta aqui, você vai ser Papai Noel dessa criança aí. Pô, uma bola, você fala, escreve o copo maluco, porque assim, necessidade. Pô, maneiro isso, é. Ninguém sabia, né? É, isso não é. E os presentes também têm um significado, né? Que o efeito é dado pra manifestar o amor, né? Entre as pessoas e. Porque que Jesus ganhou os presentes, né, pra, pela fraternidade, sabe? O sentimento de fraternidade. E é isso. Pra isso que é. Então, amor e fraternidade. É, mas hoje não tem isso mais, não, cara. Hoje poucas pessoas valorizam essa parada de fraternidade. Mas hoje, pô, ainda mais hoje em dia. Pô, cara, na minha época não era tanto assim, né? Quando era, pô, criança mesmo. A minha mãe ainda tinha um pouco desse negócio, ah, tô te dando esse presente aqui, mas no ano que vem você tem que ser bonzinho pra você poder chegar, pra você poder ganhar outro presente e tal. Mas pô, hoje em dia não tem essa não, cara. As crianças hoje em dia são muito mimadas com esse negócio de Natal. Aí sempre mesmo que elas querem, elas podem fazer, pô, se comportar mal o ano inteiro, que elas sempre vão ter aquele presente de Natal que elas querem. Às vezes, é. Fazem a pirraça pro caramba pra poder ganhar aquele presente e consegue ganhar. Né? É, eu lembro que eu tinha que tirar boas notas pra ganhar algum presente de Natal. É, isso aí mesmo, cara. Hoje em dia já. Eu não lembro muito disso, não. Esse ano foi de mesma coisa que o meu. Deve tirar boa nota. Aí você não ganhou, né? Não. Você ganhou? Ué, mas você não tirou boa nota? Não, eu tirei isso. Tá propaganda enganada, levou um boletim falso. É, tem um cara lá que falsinha. Pode que não tenha de lei. Mas aí, também falaram que esse negócio do Papai Noel mora na Lapônia, né? Isso eu fiquei sabendo há pouco tempo. Mas o Papai Noel mora no Polo Norte, cara? Todo mundo fala que o Papai Noel mora no Polo Norte. Dá uma chance dessa ideia. Eu não sei, cara. Como é que o cara descobriu o Papai Noel no meio do Polo Norte? Como é que é esse negócio? Eu não sei, como é que é? Você sabe? Você vê que tem várias coisas diferentes, né? É, não, mas tem uma cultura diferente, cara. Uma delas é essa parada do Papai Noel vestir vermelho, né? Que falava que antigamente ele não vestia vermelho, né? Não, ele não vestia vermelho, ele vestia marrom. A roupa dele era marrom. Aí até que tinha um cara, um desenhista, que era Thomas Nast. Em 1886 ele fez um desenho pra uma revista. Ele fez um desenho com uma revista e ele desenhou o Papai Noel com trajes vermelhos. Aí ficou. Mas só que mesmo assim não era tão popular esse negócio do Papai Noel vestir vermelho. Todo mundo ainda considerava ele com as roupas antigas. Então, mas essa parada de vestir vermelho não foi agora com a Coca-Cola, não? Não, calma, tô chegando lá. Uhum. Aí, como ele tava, pô, com vermelho, ele teria ficado até mais bonito e tal. A Coca-Cola foi e pegou esse slogan. Mas não foi? A Coca-Cola não pegou porque a cor dela é vermelha? Não, também, pode ter sido por isso. Mas ela não foi a criadora do Papai Noel Vermelho. Ela divulgou o Papai Noel Vermelho. Ela fez uma grande reportagem lá e foi, pô, então o Papai Noel Vermelho. Aproveitou, jogou o marketing em cima da marca. Em cima do Papai Noel Vermelho e ficou, aí colou. Aí até hoje todo mundo pensa no Papai Noel Vermelho. Mesma coisa, para um segundo quem estiver ouvindo e tenta imaginar o Papai Noel marrom. Seria marrom, uma coisa, né? Muito esquisita. Seria muito esquisito. Eu não me imaginaria. O cara marrom descendo pela chaminé, eu pensaria que seria um limpador de chaminé. É, ontem o cara tava com a roupa branca e se sujou, né? Desceu lá. Aí ficaria preto. Cara. A criança tá lá esperando na chaminé lá, desce um cara com roupa marrom, vai bater no cara. É, eu acho que o Papai Noel de hoje em dia ele é mais mágico, né, cara? Se fosse marrom, não seria nada mágico. É. Né? Um tom, né, de um operário, sei lá. É, assim, não, ia ficar meio esquisito mesmo, cara. Cara, mas eu ainda acho, mesmo assim, que a Coca-Cola usou pra. Comércio mesmo, e foi isso. O Papai Noel virou vermelho porque a Coca-Cola quis pra aproveitar, pra ter venda, etc. Não, é mais, com certeza foi isso, cara. É, de tempo pra cá, o Natal virou só dinheiro, só comércio, só essas paradas assim. Você vê, cara. Você vai, a melhor época pra você comprar as coisas nas lojas é janeiro, cara, que tem a liquidação de Natal lá, você vai lá e compra as paradas muito mais baratas. Não, o Romulo, por exemplo, vive comprando panetone depois que o Natal passa, né? Claro, tá mais barato, fica barato. Ovo de Páscoa depois da Páscoa, é sempre assim. Chocotone, aqueles de mousse. Então, minha mãe comprou um novo, eu não vou fazer jarvada coisa, mas meu Deus, edição especial, com cobertura e um recheio de um creme. Meu. Então. Cara, e as delícias do Natal. Eu adoro no Natal, é a comida. Partiu, nossa, Natal, acho que todo mundo gosta, partiu, né, cara? Partiu casa do Romulo, Natal, partiu. Eu não sei por que só fazem tanto panetone no final do ano, rabanada. É, cara. Assim, tipo, é tão bom. É tão bom. Podia ter feito essa parada o ano inteiro, né, cara? É, então, só que, eu acho que a minha mãe, ela não tem essa de pô, ela não compra panetone só no Natal, entendeu? Ela compra o ano inteiro, mas, pô, é muito difícil ela achar também, no lugar. É, as vendas são bem menores. É. Eles fazem menos, meu. Tem alguns que fazem, mas fazem menos. E eu gosto de panetone pra caramba, cara. Tomar com mescalzinho, sabe? É. Um cafezinho com leite, panetone. Esses do mousse, por exemplo, o Romo fala, cara. Pô, tem uma vez que eu fui lá comer na casa do Romo mesmo, né? Caralho, o negócio tem muito chocolate, que transborda, cara. Peguei na mão e a mão ficou toda lambuzada, cara. Isso é muito bom. É muito bom, cara. Muito bom. E rabanada? Rabanada é clássico, né, cara? Pô, é muito pouco pessoa que não gosta de rabanada. Eu amo, cara. Tem assado e tem frito também, né? Tem frito. Tem assado? Assado não tem assado, viu? Não. Tem frito, frito. E eu gosto dela do dia seguinte, cara. Coloca na geladeira, porque é geladinha, cara. Aí, cara, fica bom. Mas também não é toda rabanada que ficou boa, não, cara. Você tem que saber fazer. Tem que saber fazer mesmo, também. Tudo tem que saber fazer, né? E na ceia, não, né? Não, tem o bendito de Natal lá, né? É. Isso daí. Aquele peru de Natal, né, cara? Diogo Góes? Peru de por Natal. Por quê, cara? Você sabe por que do peru do Natal? Não, eu não sei, você sabe. Cara, tem não sei a mínima não. Ideia, cara. Mas, tipo, acho que o Natal também representa muito um negócio de fartura, né, cara? Se você colocasse um galetozinho lá, um franguinho, ninguém ia querer comer, porque é uma parada muito pequena. O peru de Natal é uma parada, pô, muito... Serve muito mais pessoas e tal. Dá uma coisa de muito mais fartura, entendeu? Dá aquela coisa de fartura mesmo. Deve ser porque, igual o negócio do Polo Norte, eu acho que é mais pro Norte, né? Mais na América do Norte, né? Nos Estados Unidos. É, aqui no... E o peru lá não é uma relação de graças? Não é já tradicional, já de muito tempo? Talvez eles implantaram essa ideia de peru de Natal. Natal. É, aí veio pra gente, por que a gente não pode ser uma galinha de Natal? É galinha menor também, né? Você não, pode, eu acho que a gente... Uma galinha. 15 pessoas comendo uma galinha, pô. Acho que a gente poderia colocar uma ceia só de... Pô, lá é o típico, lá é o dia de ação de graça, né? Que é o nosso dia típico, que eu lembro, assim, agora. Só tem a nossa mesa e o dia de São Paulo também, ó. A gente coloca um monte de doce lá, mas... É, pode, né? Mas eu acho que essa influência mesmo é muito Estados Unidos. Por exemplo, as frutas... Como é que você diz, olha? Frutas oleosas, sei lá, Ron? Como é que é o nome? Aquelas frutas cristalizadas. Não, frutas cristalizadas é do panetone, cara. Mas é tipo... As frutas tipo maçã... Não, que maçã, cara? Tô falando de noz, de avelã. O pessoal come no Natal, mas é uma coisa que não é típica nossa, né, cara? É fruto, sei lá, cara. É fruto, sei lá. O que é isso? Macadâmia. Sempre fruto. Por que a gente come isso no Natal, cara? Ah, eu acho que é mais influência deles lá, cara. Tipo, os Estados Unidos, deve né, cara? A gente deveria comer o quê aqui no Brasil? Nossa fruta. O que deveria comer no Brasil? Ah, cara, eu acho que um aipimzinho frito. É, dava, tem que ser tradicional. Um picadinho de cana também dava lá. Torresmo. Feijoada. Com caipirinha. Só tomar espumante, tomar vinho. É, você caipirinha, você pinga. Caipirinha. Mas o Brasil é isso, né? Pega um montoado de culturas, de várias culturas. E o Chester, cara? Chester é a vocalista do Equipar. Você já viu, além desse Chester, você já viu algum Chester, viu? Eu nunca vi um Chester. Que é Chester, cara? Não é um peru, não? Não. É o que? É um frango? É um frango grande, ó. Um frango grande. Eu acho que é um tipo de frango grande. Ah, não, pode crer. Chester é um frango, cara. Deve ser uma raça. Não, não, aqueles criam, aquele frango que eles criam especialmente pra comer depois, sabe? O frango que eles colocam, que eles nutrem o frango pra ele ficar maior e tal. Mas todo frango foi feito pra comer, João. Não, lógico que não. Ah, é isso. Também, mas... Vegetariano isso, todo frango vem pra comer. Não, cara. Não, mas é aquele frango, tipo, não é aquele frango que você quer no quintal, tá ligado? Aquele frango que você quer na granja, mesmo tipo, assim, alimentando ele preferido. Esses frangos que a gente compra também são da granja e são alimentados de mesma forma. Cara, mas a única coisa que muda, entendeu? É o Chester. Chester é frango de rico. O que era frango é frango. Eu acho que ele é geneticamente modificado. É isso aí. Você acha, né? Pô, mas é isso aí. Só existe Chester há quanto tempo? Quanto tempo você acha que tem engenharia genética pra mudar um negócio? Ele tem a parada que nem todo mundo aceita nesse negócio de Chester, né, cara? Por quê? Por que ele vai aceitar esse negócio transgênico aí, de animal feito aí? É, essa parada tá é muito esquisita. Daqui a pouco você tá comendo um porco. Vamos quer procurar aqui na internet. Olha lá, o barulhinho. Chester, né? Ele quer procurar. Vamos procurar o Chester. Vamos ver o que significa o Chester. E também... Chester, não, cidade, pô. Yeah, isso tem que ser. É. O Chester no Natal, cara. Bom, aqui na internet fala que Chester, na verdade, é uma marca da Perdigão, que designa vários tipos de produtos, como hambúrgueres, almôndega, salsicha, linguiça. Então não é aquele frango gigante, não. É, só que aí acabou virando o frango. Ele era uma marca e acabou agora, ele é a que a gente chama, quando você tá falando do frango, que ele é da espécie Galos-Galos, que foi desenvolvido especialmente através de cruza e cura genética, não uma engenharia genética, mas simplesmente... É que nem você faz mutex, camisa do coração, a galinha cresceu demais. Pra ser essa a ave, que é maior, com os pedaços de coxas maiores e coisas assim pra poder comer, então, especialmente no Natal. Então foi uma cruz, um produto da Perdigão, então, né? É uma marca da Perdigão. Então o Chester é só da Perdigão, já começa errado, Lisa daí. É o que eu falei. Se eu quiser fazer Chester em casa, vou começar a fazer Chester no mercado. Se eu tenho na Perdigão, eu só vou ter uma concorrência, cara. Só então, vou ter uma concorrência. E o nome Chester vem exatamente do inglês chest, que é peito. Porque ele tem 70% mais de peito e coxa do que as outras áreas. Ou seja, melhor, minha parte favorita é peito. Então, é porque a maioria das pessoas gosta do peito e da coxa. Que são as partes realmente, tem menos osso. E no Brasil a bunda também, né? Tem também, mas a bunda. Mas não, é peito e coxa, acho que todo mundo gosta, cara. Não tem essa. Claro, até a mulher quer ter peito e coxa. Aí, não tô com sentido. Vou começar a misturar as peças, chamar a mulher de Chester, né? Aumentar. Tipo, Juju do Pânico é Chester. Hoje, vamos voltar pro assunto. Vamos voltar pro Natal. Pisca-pisca, aquelas luzes do Natal também. Uma coisa tradicional, né? Todo mundo coloca, né? É, cara, pô, se você... pelo menos aqui em Piabas, onde a gente mora, não tem muito isso, cara. Tem que estar na rua, pô. Não, mas eu tô falando, tipo, das pessoas de ter aquela concorrência boa. De uma pessoa com outra querendo ver quem tem a casa mais iluminada no Natal. Mas no... Aqui no Brasil não tem muito, mas, pô, nos filmes mesmo, nos Estados Unidos, você vê, cara, que as pessoas fazem competições lá de quem tem a casa mais bonita da rua, com aquelas decorações imensas, assim. Ei, show de luz, eu já vi cada um. Então, aqui onde, em filme tem aquele Papai Noel robô, né, que fica lá, Falando nisso, tem uma coisa, um Papai Noelzinho, um bonequinho que um amigo nosso tinha, o Anderson, que tinha um saxofone, lembra disso? Eu tinha um que ele vinha com uma... Ele tinha uma luzinha numa mão, tipo, uma luzinha dele, e tinha um cajadinho na outra. Ele vinha andando assim, e a luzinha ficava piscando. Ah, o que tem lá em casa é um que ele fica andando e balançando o sininho, rodando, que nem um doido. Agora é o tema. Tinha um que tava trabalhando na bateria, cara. Mas ele é tipo aquele de macaco também, né, cara? Prato, clássico. Só que hoje em dia tanto ele ia bater que acabou com a bateria. Mas o que tem de tradicional no Natal aí? Você vê muitos desses filmes americanos que já falou, tem muita coisa tradicional, né? É, cara. Não, mas eu acho que daí também é muita coisa implantada deles. Porque, pô, esse negócio das luzes aí, falou, cara, com certeza não vem de muito tempo, entendeu? Não vem, mas é uma parada legal. É, eu acho que é legal, fica bonito. A árvore na E a árvore de Natal? Onde que vem essa parada? Árvore de Natal. Árvore de Janeiro? É, pô, aqui fica na lagoa. É, pô, isso daí é muito legal mesmo. Eu acho que isso daí já é mais de tempo, né? A cidade mesmo quis fazer uma parada no São Paulo, desilumina aquela ponte, né? Então cada cidade faz a sua parada especial, né? O que você tá falando, João? Na árvore. É, na árvore de Natal também, que é o símbolo do Natal, cara. Pois é outra Natal. Coisa que a gente também acha que deve ser vindo dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá eles pegam pinheiro, né? Porque pinheiro não é tradicional do Brasil, né? É, já aqui no Brasil a gente usa aquelas árvores escrotas que a gente monta ela, coloca ela no Brasil. Não, as pessoas têm pinheiro no Brasil, né? A pessoa pega, não, tem outras árvores também, né? É, tem outras árvores que pode ser. Sincero, cara, faz muito, muito tempo que eu não monto uma árvore de Natal. Cara, eu montei esse ano por causa da minha sobrinha, cara. Ela não havia um monte de. Vocês montam algum ar de Natal? Na casa do Romulo, você virá. O Romulo do Romulo é mais tradicional. O Romulo se veste até de Papai Noel, árvorezinha de Natal pra ele. É, não pode faltar. Pô. Não pode faltar. Até lá no Rio mesmo, eu tenho uma árvorezinha que a mãe me deu. Eu nem tô lá, eu montei a árvore. Ela tem, sei lá, 30 centímetros de madeira, você só coloca os enfeitinhos. Mas só pra ter, né, cara? Com a tradição, né? Aquela tradição. Pendura meia também no... Na lareira a gente pendura meia. A gente bota, cada um tem uma meia grandona, aí meia é onde bota um dinheiro e o bombom. A sua meia deve ser de meião, né? Não, as meias são especiais de Natal, elas devem ter quase um metro de tamanho, tá bastante coisa. É, caramba, vou lá passar. Vou levar meu meião de futebol, vou pendurar lá no lareiro do homem. Deve ser o meu dinheiro. Tô querendo se aproveitar da sua festa, tá vendo? É. Não, pô, o cara se veste de Papai Noel, monta árvore, tem cheio de coisa que você comer, dá um dinheiro na meia, eu vou pra lá, vou ficar fazendo o que em casa. E tem as músicas de Natal também, né, galera? Música de Natal também é tradicional. Que música lembra? Já cantei uma, né? Jingle Bell. É, eu alterei, né, a versão que a gente canta. Nem sei a versão original mais, de tanto que eu canto essa música, né? Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa a congelada. Todo mundo deve conhecer essa música, né? Não, tem clássica. Essa, tem essa que a gente colocou até no começo do nosso pod, né, cara? Que é... Então é Natal. Simone, né? É, antes da gente começar aqui, o Cash Home tava cantando uma música de uma marca, de uma loja, né? Como é que era? Não sei. Mas eu vou fazer jabá. Não, não tem problema. Canta sem falar o nome, né? Mas aí não dá. Já é Natal na Pi Magazine. Natal, já é Natal na Pi Magazine. Mas que música tem? Tem uns que... Tá, tem Noite Feliz. Já nasceu. Todo mundo... É, tem essa também. Esses cantos de Natal são muito clássicos. Hoje a noite é bela. Juntos eu e ela, vamos na favela. Não, essa aí é a modificada pro Rio. É, vamos à capela, felizes a cantar. É, essa seria o Jingle Bell, então? Hã? Essa que seria o Jingle Bell? Você pega um ritmozinho, né? É, eu acho que essa é o finalzinho. Sim, essa é... Ah, tá. Pode crer. Mas o que que tem? Qual que você falou aí? Noite Feliz. Ah, noite. Aquela clássica de coral. Clássica no final da festa, no final da ceia, todo mundo é com sono. Noite Feliz. Ninguém vai dar mais. Senhor, esse amor, pobrezinho nasceu. Tá bom, hein? Tem um negócio, músicas, cantores sertanejos gravaram essa música, várias lá. Ah, mas que cantor sertanejo não tocou também? Eles gravam tudo em versão sertaneja, nunca vi. Você consegue ouvir forró em versão sertaneja, funk em versão sertaneja, tudo em versão sertaneja. Moza, pá. E também tem, cara, o Presépio, né, cara, clássico. O Presépio tem muito dessa parada da música, né, cara? Não, e o Presépio também tem muito do... O Presépio também tem muito da influência do catolicismo na... O Natal, né? Não, mas é como a gente já disse. Como a gente disse lá. Tipo, se o Natal não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus, então, poxa, não tinha nada pra ter o presépio, entendeu? Aí depois, como eles influenciaram, o presépio acabou sendo colocado. Já tem, né? E a tradição? Tem os três reis magos. Três reis magos. Os animais. Os animais. Os animais, né? O Jesus tá na manjedoura, né? É, o Jesus. Maria e José. É. Tem mais alguma coisa, eu bando, né? De carneirinho, coisa que eles vão adicionando. Mas eu acho que essa é uma tradição que já tá meio que em decadência. Assim. Agora não, tudo bem. É, um grande centro, né? Você acha um presépio. Mas as pessoas já não montam presépio na casa delas. Na minha casa, por exemplo, que é tradicional, eu falo, não tem presépio. Eu tinha um presépio na casa da minha tia avó. Mas lá era mais tradicional ainda. Ela tinha um presépio de mais de 2 metros, assim, que eu ficava montando durante um dia só pra fazer negócio. Quando eu era criança, eu adorava ficar olhando, você queria um bobo, aquelas coisinhas. Mas já não é uma coisa que você vê mais, nem sei se ela continua montando. Não, agora acho nem que foi substituído pela árvore de Natal. Não, ele tinha árvore, né? Mas só que eu acho que depois... Era árvore e o presépio. É. Mas só que também eu acho que como essa parada de você mimar as crianças, você mimava muito elas pro presente. Ninguém colocava presente no presépio, gente. Você colocava presente eu na acho árvore. Que, pô, eu acho que foi também... Acho que o mundo mesmo agora, por exemplo, não tem muita pessoa que tá muito ligada à religião. Mesmo que a gente falar é de Jesus e tal, é Deus, mas ninguém vai... Eu acho que o presépio é um símbolo que é mais ligado à religião do que a árvore. A árvore, gente, você bota lá um receptório de presente. Você só pode botar presente se for debaixo da árvore. Então, acho que esse pessoal tá querendo já fazer isso, voltar ao Natal a ser uma festa que é universal, uma festa de comemoração universal, uma festa pra juntar a família, não uma festa religiosa, né? Religiosa. Eu acho que talvez seja isso. Né? Não, às vezes também pode até ter, né, cara? Outras religiões comemoram Natal, não coloca um presépio. Tem religião como o Natal, por exemplo, dia 7 de janeiro, como então, eu falei. Então, aí não coloca presépio, coloca arvorezinho de Natal bonitinho, mas pô, não vai ter presépio. Se diz que o nascimento de Jesus é dia 25. Não tem nada a ver colocar lá dia 7 na capa. É, tem nada a ver. Não podemos esquecer também da guirlanda, né? Que fica nas portas. Que porra é essa guirlanda? É um... Parece uma colher de cachorro. Redugado, isso. É um adorno. Feito de flores e outras coisinhas mais. Tá em casa de balas. Ah, a gente faz uma guirlanda de bala e depois a gente come. Negócio redondo cheio de planta, né? Isso. Que é como se fosse, você bota uma porta pra dar umas boas-vindas aos deuses. Isso ainda da época pagã, antes daquela história do Natal que a gente já falou. Aquilo que a gente disse, né? É. E tem também lá que, pô, isso daí não é só numa religião e tal, num lugar do mundo que eles colocam guirlanda. Tem vários lugares, em cada lugar significa uma coisa. Tipo, aqui pra gente eu acho que significa, pô, a prosperidade do Natal e tal, você amar todo mundo. Mas já na Roma antiga eram. Os caras colocavam lá e eram tipo um voto de saúde para o próximo e tal. Acho que é mais respeitável isso. Além disso, é uma coisa. Era uma parada, não fez, mas tá. Mas boas-vindas aos deuses. Né? É, mas sempre tinha aquela segunda intenção. Aquela coisa. Também tem um negócio lá que era para espantar demônios, bruxas. Aí né? Não, aí não vão pra esse lado, não. Esse lado é mesmo. Não, mas tem. E tem também o Natal também. Mas, no final, cara, todo mundo. Pô, no final do Natal isso é clássico já, todo mundo faz amigo oculto. Nem sempre em um lugar já só. Já dá um presente, né? Além de dar o presente normalmente, tem que fazer uma troca de presente, né? É. Não, às vezes não precisa dar o presente normalmente, mas quando a coisa tá apertada, né? Só faz amigo oculto que é mais barato. Cada um dá um presente pro outro, no máximo um presentinho assim a mais e olha lá. Mas Mas amigo oculto sempre dá confusão, né, cara? Não, cara, mas tipo, eu não, vejo... assim, família não dá muito, né? Ah, eu vejo um amigo oculto, cara, como uma troca de presente, assim, seguindo os mandamentos de Deus, né, cara? Que você ama o próximo, independente de que ele seja. Porque o amigo oculto é uma coisa que você não escolhe pra quem que você dá presente. Você sorteia, saiu. Você tem que dar um presente pra aquela pessoa, entendeu? Dizem que vai dar essa mão pra qualquer um. E dizem que, como a gente já falou antes, o presente no Natal é uma forma de você demonstrar o amor e tal. Quer dizer que todo porta-retrato que eu ganhei foi uma forma de amor. É, cara, você não começou a dizer isso. Todas as meias, cara. Pior que eu... Os dominós. Já que ganhei isso no amigo oculto, foi um amigo, não vou falar o nome dele agora, mas ele ganhou bonequinhos de chumbo, sendo que não era de chumbo, era de plástico, cara. Muito feio. Sendo que ele comprou a camisa, super show na época, da moda e tal, deu pro moleque toda alegre quando ele foi receber aquele presente, aquele bonequinho. Ele teve que colocar aquilo dentro de um aquário, cara. Pra você enfeitar um aquário de peixinho dele, cara. Ah, eu não disse que teve uma utilidade, cara. Porque eu acho que tudo quando você ganha uma coisa, nada a ver, muito nada a ver mesmo. Cara. Aí tem as listas. Isso aí é presente de grego. Você receber porta-retrato, meia, caixa de bombom de R$1. Ah, cara, meia eu já até acostumei. Minha avó me dá todo Natal meia, cara. Minha avó sempre me dá meio perfume. É clássico. É bom. Perfume, mas é bom também ganhar muito cueca, essas coisas assim. Mas é porque eu não compro isso. É roupa, eu não gosto de comprar roupa. Eu ganho no Natal, isso é vital. Mas a gente é diferente. O meu guarda-roupa se renova a cada Natal. Se você é pequeno, te odeia ganhar roupa, né? A gente queria só brinquedo, né? A gente gosta, pô. Não, e também tem essa parada de presente que você falou, de quando a gente não gosta de ganhar roupa, quando a gente é pequeno. O que você ganhou que te emocionou assim, quando você era pequeno, presente que você ganhou? Cara, parece até coisa de filme, filmou Buzz Lightyear, cara. Eu tinha o boneco do Buzz Lightyear. Pô, eu lembro que eu chorei pra ter ele e tal, não sei o que lá. Aí meu pai comprou aquele boneco, cara. Buzz Lightyear, cara. Foda. Pô, falava, asinha crescinha de capacete. Pô, esses dias eu fui na... Fui ver o presente da minha sobrinha. E com essa onda do Toy Story 3, cara, eu vi um monte de bonecos, só que eles eram grandes, sabe? Bem grande, eu assim. Vendo, tinha de um monte de personagens e tal. Aí eu vi um do Rex aqui amarradão no boneco. Pô, do Rex, cara. Uma coisa que foi engraçada com a minha mãe, que o negócio do Rex. Ela foi comprar de presente de aniversário pro priminho pro filho do meu primo. Aí ela foi na internet e foi lá, só que ela não viu as especificações do produto. Pagou, sei lá, uns R$30 só pra comprar o negócio. Quando chega, o Rex tinha nem 10 centímetros. Foi muito engraçada a cara dela. É um negócio minúsculo, é bonitinho, mas como era oficial, era muito caro. Pô, depois você fala a loja que você comprou esse grandão aí. Ele era grande assim. Ele vinha numa caixa toda bonitinha. Eu não vi o preço, mas ele... Os bonecos da história são muito legais, cara. E o seu presente, João? Ah, cara, quando eu era pequeno, eu lembro que foi o Natal que eu mais vi presente, assim. Eu lembro que eu tava amarradão na época de teclado. Minha mãe me deu um teclado, me deu um rádio. Tecladinho. Me deu um teclado, me deu um rádio. Nossa. E me deu mais alguma coisa, cara. Não lembro o que era. Melhor presente da sua vida, né? Não, até agora. É importante. Não, Natal. Eu te bati R$10 por dia pra você não tocar o teclado, né? Não, eu aprendi a tocar, meu, pô. Tem que falar, pô, você perdeu, você esqueceu rapidinho, então. Né? Não, eu aprendi isso, pô, era criança, cara. Passou duas aulas e já tava enjoado já. O cara só me ensinava a tocar cacabalão, porra, aí desisti. É, pô. E você, gente, o que ficou de bom no Natal? De importância, vamos dizer importância, não é valor de dinheiro. Foi minha primeira bicicleta, cara. Uma bola. É, clássica, hein, cara. Pô. Minha bola deu quando eu tinha 4 anos de idade. E, pô, mamadão, andava... Antigamente toda criança queria uma bicicleta, hoje em dia todo mundo quer um PlayStation 3. É, não, mas eu tô Wii, eu acho que a minha primeira bicicleta não veio no Natal, acho que veio no aniversário. Clássico, a minha também veio no aniversário. E a minha eu acho que era meio de Power Ranger, acho que é alguma coisa assim. Ah, é clássico, você sempre tinha negócio Power Ranger, né? Relógio. E você, irmão? O que você ganhou de Natal de importante, assim? Marcou sua vida. Tinha várias coisas, mas o que eu me lembro aqui agora é Lego, cara. Eu ganhei um Lego, mas era pequenininho. Era só um carrinho de bombeiro muito pequeno, assim, não tinha nem 10 centímetros. Só vi um bonequinho, mas foi o primeiro Lego que eu ganhei. Nossa senhora, como eu brincava com aquilo. Eu lembro de pra lá e pra cá com aquele caminhãozinho. Eu tenho ele até hoje. É só procurar as minhas coisas que eu acho. Não, cara, mas é as paradas de presente, assim, é... Hoje é a gente legal. Lembra, a gente vê que, bom, a maioria dessas coisas na época a gente não dava tanto valor, entendeu? Hoje a gente vê, tipo, né? Além do valor financeiro, tipo, tem um grande valor sentimental pra todo mundo. Né? Então, você vê que a gente se emocionando, né? Lembrando as palavras, a gente vê que o Natal é importante, né? Então, cada um dá uma... Pra despedir também, né? Vamos, antes da gente se despedir, cada um dizer o que é o Natal, então, pra você. Assim, em tudo, apanhado, que pode ser comercial, pode ser também falando de emocional... Do que já aconteceu, etc. Vamos lá, João. Você começa aí. Cara, vejo o Natal assim como aquela época que você reúne todo mundo, entendeu? Esquece as desavenças da família. Nem só com a família, às vezes até com os amigos mesmo, entendeu? Que tipo, o Natal pra mim não é dia... A gente não comemora o Natal dia 25. A gente sempre faz do dia 24 para o Natal dia 24, entendeu? Você tem sua ceia lá, você sempre dia 24. E o dia 25 é, acho que é aquele dia que você separa pra passar com os amigos, pra você comemorar aquela época especial, aquele final de ano, aquele ano tá indo embora já, faz os planos pro próximo ano. E eu acho que é isso mesmo, cara, você amar as pessoas, os seus próximos, os seus amigos, seus familiares. Eu acho que é isso, cara, basicamente isso, entendeu? O amor, a amizade, essas coisas assim, sentimentos importantes. E apesar do bom movimento comercial você não inclui, não. Você acha que o Natal é mais importante por causa disso, né? Não, cara, eu acho que também tem essa de você, pô, da família, acho que você espera sempre um presente, mas eu acho que dos amigos é muito difícil. Você, eu, pelo menos, nunca apresentei dos amigos no Natal, entendeu? Eu acho que eu já sou um presente pra eles. Tá bom, corta isso. Depois disso, vai, Nitz. O que você acha do Natal no geral? Depois desse comentário horrível... Eu acho muito... É movido pelo dinheiro, né, cara, o Natal, mas... Eu gosto de passar com a família, ceiar e... Ceia. Comer. Ceia. Ceia. Mas o João falou praticamente tudo, né? Realmente é o amor entre os familiares e é isso. E você, ó? Bom, pra mim é principalmente, apesar dessa coisa de comércio, de não sei o que, mas eles fazem isso todo feriado capitalista que tem, dia das mães, dia dos pais, não sei o que, as pessoas estão mais interessadas em gastar dinheiro. Mas o que importa é você pegar esse dinheiro e comprar um presente para quem você gosta, para aquele teu amigo, às vezes, para a família. Mas o mais importante para mim é aquele momento assim, de juntar a família na ceia, de ficar esperando, não, aquele negócio, a gente espera até meia-noite para comer, a gente não aguenta, dá umas 8, 9 horas e tem que comer. A gente come, todo mundo junto, sentado na mesa, aquela coisa bonita, aquela comida boa. Aquela é bom, sabe? Às vezes reconcilia, se você está meio distante de um parente, você consegue falar com ele, ele está mais aberto para conversação. Aí no outro dia, o almoço, que sempre tem também, que a gente pega as sobras do Natal e come. E é um momento também depois de você refletir. Eu não sei como é que as outras pessoas fazem, mas quando chega esse final de ano, eu sempre penso no que eu fiz e no que eu quero fazer pro próximo ano. É isso, chega no Natal, vai, chega no Réveillon, mas o Réveillon eu ligo mais pra amigo. Enquanto o Natal mesmo eu deixo pra aquelas coisas mais assim. Família. Família, interior. E é isso, além daqueles especiais da televisão, que sempre vê o Chaves especial de Natal, né? E esqueceram de mim, Roberto Carlos na televisão. E eu acho que isso compõe um pouco o que é o Natal e o que é pra gente, o que é o sentimento que fica, né? Que é uma coisa muito legal, eu adoro. Essa parada do presente, às vezes, não tá nem no negócio do presente que você vai dar, mas sim no ato de você estar presenteando. É, claro. Só de você presentear uma pessoa, às vezes a pessoa nem liga pro presente, ela já fica emocionada, já fica feliz, só por você ter lembrado dela, entendeu? Uhum. Você, mesmo que seja uma lembrancinha inútil, assim, pra ela vai ter um valor sentimental. A intenção é que vale. A intenção é que vale, entendeu? Bom, e eu queria perguntar pra você também, Diogo, o que é o Natal pra você? Como é que você passa o Natal? Pô, vou falar de um jeito que o pessoal vai falar até que é filme, que eu tô comprado. O Natal pra mim é mágico mesmo, é mágico. Porque tudo isso que o João falou, Nitz falou, João falou, que olha só, cara, que data você vai reunir todo mundo, entendeu? A meia-noite, esperar, morrendo de fome pra comer meia-noite, entendeu? Você vai ficar vendo Grinch na televisão pela décima vez e vai gostar. Você vai ficar brincando, cara. Você vai esquecer do seu trabalho, você vai esquecer das suas preocupações, você vai estar lá brincando com seu sobrinho, com seu afilhado, com seu neto, com seu filho, e vai esquecer de tudo, cara. Você não vai pensar no trabalho, você não vai pensar nada. Não sei se você está trabalhando, é lógico, né? Tem pessoas que trabalham, mesmo no Natal. Então, é uma data que é especial, cara. Você está lá, e a única coisa que você se importa naquele momento é ser feliz. Você quer que o outro seja feliz também, você dá o presente pro próximo, você dá o seu amor, dá a sua felicidade pro próximo, ver o outro ser feliz. Então é uma data que ela tem como significar a felicidade pra mim. Tanto pro próximo quanto pra você. É ficar feliz com a felicidade do outro, né, cara? Também, mas ó, você pode ter felicidade de várias formas. Comendo, conversando, vendo Grinch pela 15ª vez. É. Então, bom, pra mim é isso. Mesmo que seja comercial, né? Lógico, teve seu valor comercial no Natal. Mas eu acho que eu concordo com o Rômulo. Que todas as datas agora, hoje em dia, elas são aproveitadas pelo comércio, né? Então, pô, se dizer, ah, o Natal é uma data comercial. O Dia dos Namorados é comercial. Ah, pode ter sido alimentado pelo comércio. Não vai dizer que você não vai deixar de passar seu Dia dos Namorados com sua namorada. Vai deixar de dar um presente pra ela. Não, isso aí não tem como. Pode, eles podem ter influenciado, mas eu acho que essa influência deles, por certo, em certo ponto, foi até boa, entendeu? Que, tipo, você passa a dar mais valor pelo que você tá comemorando aquele dia. No Natal, pô, a mesma coisa. Não tem como você chegar, pensar no Natal sem pensar nos presentes. Mas, mesmo assim, os presentes, eles podem te lembrar o Natal, mas eles não são a parte principal do Natal. Eles sempre vão estar por trás da felicidade que você vê o outro feliz, da sua, porra, de você brincar com todo mundo. Aquela conversa de seus familiares que não se viam há tanto tempo, todo mundo na mesma conversa, aquela mesa gigantesca, com todo mundo participando da mesma conversa, sem aquela coisa de um ficar com a cara amarrada, sempre tem um outro que vai puxar assunto. É maneiro, caramba. É o que o Romulo disse, né? É um conjunto das coisas, né? Natal é um conjunto de todas essas coisas que a gente gosta num único dia. Não tem como não ser especial, né? O Natal é mágico mesmo. Então vamos despedir aqui, galera. Esse foi o nosso quarto Ipirados Cast. É. Só pra dar um breve comentário, que o nosso Ipirados Cast passado bateu recorde de comentários, né? Poxa, nós já conseguimos, poxa, mais que dobrar o cast anterior. Pois é, né? Foi uma grande vitória, assim, na nossa, no começo da nossa... Do nosso blog, assim, pro início do nosso blog. Ó, teve mais de 3 dígitos, hein? É. 3 dígitos, né? Porque é O, I, T, e O também. Não, mas é sério mesmo. A gente gostou muito de ter aumentado, conseguido aumentar os nossos comentários. Espero que as pessoas... Gostou que tem alguém que tá escutando, né? Não aumentar o comentário. Saber que tem alguém que tá... Saber que a pessoa que tá escutando, ela, mesmo que ela não escute... Tudo, tipo, né? Tudo. Ela vai lá e comente. Ela fala o que ela achou, mesmo que ela não ache legal, ela fala o que tem que melhorar. Isso que é importante pra gente, entendeu? Se a mesma pessoa quiser comentar várias vezes só pra aumentar esse número e deixar a gente feliz, pode fazer também. Dá um presente de Natal pra gente, comentem bastante os nossos pirados aí. Isso aí, galera. Eu aqui vou fazer isso pra todo mundo, né? Mas eu quero que todo mundo faça isso. Então eu vou desejar um Feliz Natal pra todo mundo que estiver escutando isso. Não, vocês aí também, eu também vou desejar um Feliz Natal pra vocês. Espero que a ceia de vocês seja farta com todos os seus familiares, que vocês possam ser muito felizes. Aquela troca de presentes que não significa muito, mas sempre é boa. E é isso aí, gente. Até o próximo cast. Feliz Natal, galera. Espero que ganhem bastante presentes aí. E a ceia seja muito boa. E pra vocês que estão assistindo a ausência do Rafael, ele estará no próximo podcast com a gente. Tem que ficar ganeiro. É, Feliz Natal. Fala mais alguma coisa. Aí um Feliz Ano Novo também. É, Romulo, antes de terminar isso aqui, eu queria perguntar pra você como é que você se sentiu participando do nosso do seu primeiro game. Você deveria ter falado isso. Então corta. É, corta. Não vou cortar isso não, mas tá assim. Galera, falou, até o próximo podcast. Valeu, galera.